Graus com 1 no 0, nós. Já daria de falar 1 no 0, tá? 3601. Zero um no decola 04, controle agora 120 decimal 8, tem um bom voo. 208, certo. Oi, Salvador, boa noite. Bom dia, 3601 no decolado, se escuta. 3601, boa noite, contato radar, sabe para o nível 360, está presente Leda, pode ver da pista. Leda, 3601. Controle Santos 3601, falando pequeno do dia direita, 215 de da formação. Gente, por quantas milhas? 15 milhas. Gente, 3601. Não tem condições de voar bridge da presente? Afirmativo. Gente, voar bridge, porém restrito no 320. Solicitação do centro restrito, 3601. Gente, voar bridge, porém restrito 320, no 3601. Chama de City Frequência 1251, bom dia, 3601. 351, 3601. 3601, controle.